E aí, irmão? O cemitério tá cheio de jovens, de muitos que se envolveram, de muitos que se iludiram. Ah, quem dera poder voltar no tempo. É, infelizmente não dá, né? Mas aí. Se desse pra evitar, mas já é tarde. Mas o da zona sul se foi. E aqui ficou lembranças e saudades. Ficou lembranças e saudades. Se desse pra evitar, mas já é tarde. Mas o da zona sul se foi. E aqui ficou lembranças e saudades. Ficou lembranças e saudades. E num momento de saudade, uma lágrima rolou. A saudade que havia no meu peito se manifestou. Chorar à toa, eu não posso chorar. Mas nem que eu tente, eu vou conseguir parar. Pois as lembranças, pois a saudade dos chegados que se foram é demais. Sinto tudo isso e logo quero a paz. Fim de semana na vila, a violência faz a nova vítima. Como um peixe defeso mordeu a isca. Se vai uma vida, é volta fica. Outro pai de família na TV pede pro pai de justiça. Pro sistema é como se não fosse nada. Pra eles é uma menos na nossa quebrada. Na nossa quebrada. E na palavra de conforto que o pastor falou pra mim, que eu podia esperar, que a paz já estava por vir. Vou esperar, não tive braços usados. Vou lutar e lutar, e se eu cair me levantar. Mais um louco que sonha com a paz entre as quebradas. Briga de gangue, essa guerra desgraçada que fere a cada dia o coração do povo lutador. Que mora na favela e tem a mesma dor. E aqui é meu setor, Bom Jesus, São José, Santa Cruz, eu afegão. Tem muito cara errado, mas também tem cidadão. Treta, morte, violência na quebrada. Só vejo as notícias de tiros e furada. Vejo a multidão, vejo um neguinho estirado no chão. Morto sem fazer nada, laço foi mais um irmão e não volta mais. Mano Paulinho, descanse em paz, descanse em paz. No dia seguinte, me sentei na calçada, onde ficava eu e você, aqui dando risada. Falava da sua vida complicada que levava, dos seus problemas em casa, da sua vida lá fora. Que seu sonho era arrumar um trampo, uma mina da hora. Infelizmente não foi bem assim, só sofrimento, tristeza e um triste fim. E é assim. Se desse pra evitar, mas já é tarde. Mas o da zona sul se foi. E aqui ficou lembranças e saudades. Ficou lembranças e saudades. Se desse pra evitar, mas já é tarde. Mas o da zona sul se foi. E aqui ficou lembranças e saudades. Ficou lembranças e saudades. E aí, irmão? Quantos manos aí vão ter que morrer? Pra você ver que briga de gangue é sem sentido. E no final não tem prata nem ouro. É só moleque no chão. Meu pai de mano e mulher no tijolo. Confusão e tiro. E aí? Meu barato é mais uma parada consciente, tá ligado? A irmandade não para dar um tempo. Meu mano sabe pra todas as quebradas, pra todas as filhas, todos os barros aí. Todos os manos tá do fundão, é nóis então. A mulherada, sem treta, sem confusão, iludão. Aliado, aliás que passa por maior dificuldade. É nóis, mulherada. Então salva todas as guerreiras. Nós, voz, do fundão então. Voz, voz, então.